Você puder abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18 agora até o versículo 25, é o texto que nós vamos meditar hoje. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Vamos para a descrição do nascimento dele. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Olha, novamente aparecendo o nome de Jesus. E aí a explicação do nome de Jesus: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. E aqui vem uma profecia lá de Isaías capítulo 7. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Versículo 24. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, não teve relações com ela antes, e pôs-lhe o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, pedir iluminação do Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, por tua palavra, tua voz que se fez ouvida aqui agora. Nossa oração é para que o nosso coração se desvincule de tudo que há lá fora, esteja apenas aberto, esteja apenas acessível à tua palavra, à tua voz, à semente da tua palavra. Nós esperamos que o teu Espírito sopre sobre nós e no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. No seu boletim tem esse título que nós colocamos aqui: Um Pequeno Rei Humano e Divino. Nós já dissemos que Mateus escreveu esse livro para judeus, tentando contar a história do nascimento, vida, obra e morte e ressurreição de Jesus para os judeus. E Mateus tinha uma preocupação, duas, interessantes. Uma preocupação de Mateus era sempre trazer textos do Velho Testamento e aplicá-los a Jesus, provando que Jesus era o Messias que os judeus esperavam. Como nesse texto que nós lemos de Isaías capítulo 7, que é colocado aqui no escrito de Mateus. O que ele está dizendo? Esse menino que nasceu é o menino que o profeta Isaías, há 700 anos atrás, falou dele. É o mesmo, é ele, é o esperado, é Jesus, é o rei que veio, que nasceu. Como o judeu, ele era muito familiarizado com o Velho Testamento, com a Bíblia, o Velho Testamento, ele sabia de todas as profecias, e Mateus faz apenas a ligação. Lembra daquela profecia que vai nascer um menino de uma virgem? Os judeus sabiam. Sim, pronto, é ele. É esse aqui. Então Mateus tem essa preocupação em provar para o judeu que Jesus, aquele menino pequeno que nasceu, o rei. E ele fez isso. A segunda preocupação de Mateus era trazer Jesus como sendo, que ele era de fato, o rei. Mateus, nós vamos ver no Evangelho de Mateus uma preocupação, vocês vão notar, de Mateus em dizer: o reino chegou, O reino está próximo. Jesus é o rei, rei dos judeus, rei. Ele tem uma preocupação em fazer com que os destinatários, aqueles que iam ler a carta, o livro, o evangelho, percebessem que Jesus é aquele que, a quem a todas as profecias do Velho Testamento apontava, e era também o rei eterno, o rei do universo. Pois bem, dito isto como introdução, esse Jesus, pequeno rei, humano e divino. Vamos pensar um pouquinho no que está acontecendo nessa cena que se desenrola, pintada e escrita por Mateus. Veja bem no seu texto. Deixa eu voltar aqui. Já no versículo 18, há uma palavra introdutória de Mateus dizendo: eu vou explicar para vocês, eu vou relatar para vocês como foi o nascimento de Jesus. Lembrem, semana passada nós vimos a família de Jesus. Ele agora vai descrever o nascimento de Jesus. O texto diz que Maria se achou, ela já estava, o termo aqui é desposada com José. Em algumas bíblias pode ter uma outra palavra. Nós poderíamos entender, mais próximo seria noiva. Só que naquele tempo, quando uma pessoa estava desposada, Maria desposada com José, é porque Maria já tinha sido prometida e comprometida a José. E diferente de hoje, em que os noivados podem se acabar, naquela época raramente acabava. Quando uma mulher estava desposada do homem, ela já era a mulher do homem, daquele rapaz. Nada poderia separá-los, a não ser se ela o traísse e ele ficasse sabendo. Isso dava vazão para que ele a deixasse. Mas quando, naquela época, quando uma mulher estava comprometida a uma pessoa, a um homem, ela já era daquele homem. Então vejam só. Maria estava já noiva, comprometida, prestes a casar-se com José. José sabia muito bem, e Maria também, que eles não tiveram naquela oportunidade ainda tido relação sexual. Porque também naquela época, mesmo a mulher já sendo do marido, antes das núpcias, eles não poderiam deitar-se juntos. Era dele, ele era dela, mas eles não poderiam ainda namorar. O texto prossegue. José fica sabendo, por ela até, que Maria está grávida. Ora, a mulher já é a minha esposa. Eu não me deitei com ela e ela está grávida. José tinha toda a autonomia para deixá-la. Mas, segundo as leis lá em Deuteronômio, se fosse provado que Maria tinha traído José, sabe o que acontecia com ela? Ela era apedrejada na frente de todo mundo como alguém que traiu o seu marido. Então José, e aí a gente entende porque o texto diz, era justo, o texto diz que José era um homem de boa fama, justo, ele não queria que Maria passasse por isso. Ele poderia muito bem denunciá-la: ela está grávida, não fui eu, pode fazer o exame, não sou eu, pode apedrejar. Então isso explica a atitude de José por ser um homem justo e amava Maria, ele não queria que acontecesse isso a Maria. O que é que ele faz? O texto diz que ele secretamente quer deixá-la. O texto diz que ele não quer denunciar. O texto diz que ele talvez quer até se passar por alguém que fugiu, que se saiu. E a mulher um dia vai aparecer a barriga. E aí, quem era dado por errado? O camarada que foi embora. Pulou a cerca, foi embora, ela está ali. Não tinha como condená-la. José tomou essa atitude: olha, vou sair de fininho, Maria, você fica por aí, ninguém vai apedrejar você, você continua. Agora não dá mais, traição, eu não aguento, traição não dá. Imaginem, Maria não argumenta uma palavra com José. Não, mas não fui, não é isso, eu não sei o que está acontecendo, eu não deitei com ninguém. Ela não argumenta. José estava tão decidido a deixá-la, mesmo sem ter certeza que ela tinha o traído. Ele não sabia, ninguém o traiu. Ele tomou uma atitude baseado numa suposição, alegando na sua mente que supostamente ela teria se deitado com o homem. Baseado nisso, queria deixar sua mulher. E como que nessas horas não há argumento humano que traga de volta o rapaz, o que é que Deus se faz valer? Só se for um anjo descendo e dizendo pro cabra, porque essa história de que a mulher está aqui, é minha mulher, e aparece grávida, e não foi ninguém? Deus sabe da dificuldade. Manda um anjo. O texto diz que enquanto José ainda estava pensando em deixá-la, dá a ideia de que ele estava pensando em deixá-la lá, tentando, arrumando as coisas, ou talvez ruminando aqui e ali, procurando saber o que é que aconteceu. Pensando ele, o anjo vem e fala com ele. O versículo 20 diz, projetando ele isso, deixar Maria. E aí o anjo vem e diz, José, filho de Davi, não temas receber Maria. Já estava prometida, estavam noivos, só faltava receber oficialmente a esposa. Não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Depois o que se segue é uma série de argumentações de José tentando provar para o anjo que essa história não agrada e não o convence. O que José faz? Se você for para o texto lá no final, veja que o mandamento do anjo é: José, não temas receber a Maria, ponto número 1, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. O que, que o anjo disse? Para de história, você está tomando sua decisão baseado numa suposição. Em primeiro lugar, tome sua mulher, pegue sua mulher, volte para sua mulher. Em segundo lugar, dê o nome que eu quero que ele tenha, Jesus. Tome essas duas atitudes, José. Lá no final, no versículo 24, quando ele desperta do sono, a prova de que ele acreditou no anjo é que ele toma as duas atitudes que o anjo pediu para que ele tomasse. No versículo 24, no final, diz, recebeu sua mulher, o anjo pediu que ele recebesse. E no versículo 25, pôs o nome de Jesus. Nessa história toda, nós vemos que José e nós, muitas vezes, não temos motivo, a gente vem a supor o que nossa esposa, o que nosso esposo venha a estar fazendo, o que fez e por que está assim, porque está desse jeito ou daquele. Nós suponhamos, baseado em uma suposição, nós tomamos uma decisão que já é infundada, e tomada essa decisão, nós enchemos o peito a ponto de dizer que decisão tomada jamais é uma decisão desfeita. Por causa do nosso orgulho, eu não vou voltar para trás. Uma decisão que é infundada, sem fundamento, mas por causa de um orgulho, não se toma a decisão contrária, e vive-se como se aquela decisão fosse tomada em cima de algo concreto. E para sempre se vive em cima disso, e nunca se sabe o que aconteceu, nunca se sabe o que houve, e se vive sem saber o que houve, sem saber o que aconteceu. Imagina se José não desse voz ao anjo, ao Senhor, da maneira como ele se revelou a ele, e vivesse sua vida para sempre, sem saber de nada, sem saber o que tinha acontecido. O melhor é obedecer às ordens de Deus, toma tua esposa, dá o nome que tem que dar, e segue tua vida. Nisso você deve confiar, não naquilo que você não vê, naquilo que você não viu. E aí nós vemos que José obedece e faz a vontade de Deus. Aí, nesse relato, nós vemos aqui a procedência divina de Jesus. Vocês estão percebendo? José e Maria não tiveram relações. O Espírito Santo concebeu no ventre de Maria e nasce Jesus miraculosamente. O que nós vimos semana passada é a parte humana de Jesus. Todos os seus descendentes e família, vocês lembram muito bem, Abraão, aí Davi, todo mundo, todos os patriarcas, todo mundo que entra na família de Jesus. Aquele ao lado, vamos dizer assim, Mateus se preocupa em falar do lado humano de Jesus. Agora, com Maria e José, Mateus se preocupa em falar do lado divino de Jesus. Por quê? Porque essa criança não é comum. Ela não tem em si apenas uma natureza, ela tem duas naturezas. Nós nascemos com uma só, a humana. Nós somos apenas homens, mas aquele menino, aquele pequeno rei, era homem e Deus ao mesmo tempo. Mateus fala da procedência humana e agora da procedência divina. E eu pergunto então, quais são os benefícios que nós temos pelo fato de Jesus ter sido homem? E quais são os benefícios que nós temos pelo fato de Jesus ser Deus? Vamos pegar essas duas naturezas de Jesus e por que ele tinha que ser homem, por que ele tinha que ser Deus. E no que isso nos beneficia. Pronto. Então nós vamos lá. Vamos partir primeiramente para o pequeno rei humano. Jesus como homem. Quando eu fiz aqui a transparência, eu já coloquei as três razões. Era para ter colocado uma por uma. Você que é líder do gás, vá anotando aí, tá? Porque Jesus tinha que ser humano. Em primeiro lugar, porque ele tinha que se submeter à lei de Deus, às leis humanas. Para que ele pudesse ser justo, ele tinha que praticar as coisas da lei. Por isso que Jesus tinha que ser homem, porque sendo Deus, ele não se subordina a nenhuma lei. Você já viu Deus subordinado a alguma lei? Nenhuma. Ele tinha que ser homem para vir aqui à terra e cumprir todos os mandamentos como homem, como nós temos. Então ele veio e cumpriu tudo aquilo que Deus queria que fosse cumprido. Por isso que ele tinha que ser homem para cumprir a lei de Deus. Em segundo lugar, ele tinha que ser homem para compadecer, para ter sentimento e para interceder por nós. Já emendando na terceira, para entender a nossa natureza. Se Jesus não tivesse sido homem, ele não entenderia quando você chora. Ele não entenderia quando você está angustiado. Jesus não entenderia o que é traição. Se ele não tivesse sido homem, e como é que ele poderia chegar para você e lhe consolar, se ele nunca foi traído? Ele não poderia chegar e dizer, eu sei o que é isso. Não sabe. Mas como ele foi humano, e por isso ele tinha que ser humano, para se subordinar à lei, e também para saber o que é que você sente na pele. Você sente fome? Jesus sentiu. Você sente angústia? Jesus sentiu. Você se sente abandonado às vezes? Jesus se sentiu. Você se sente que às vezes não dá para caminhar, está pesado demais o fardo? Sente? Jesus já sentiu isso. Você se sente traído por um amigo, por quem quer que seja? Jesus já foi traído. Você se sente humilhado? Jesus já foi humilhado. O que você foi que Jesus não tenha sido? Nada. Por isso que ele tinha que ser homem, para lhe entender, para entender o seu coração. O texto que o presbítero Pia leu aqui diz que Jesus estava com Deus, ele se esvaziou, se tornou homem, colocou a mão na massa para se identificar com você. Então, quando estiver humilhado, angustiado, cansado, preocupado, com ansiedade à flor da pele, você pode ir a Jesus, porque ele lhe entende. Ninguém mais lhe entende. Jesus lhe entende bem. Pode recorrer a Jesus. Por isso que ele tinha que ser homem. Por isso que Jesus tinha que ser homem. Para se submeter à lei, para compadecer e interceder por nós, para compreender a nossa natureza. Desde o seu nascimento, ele já sabia o que era ser homem. Por outro lado, ele tinha que ser também divino. Por quê? Ele tinha que ser divino primeiro para sustentar a natureza humana. Porque nenhum ser humano, olha aqui, nenhum ser humano aguentaria a carga de pecados que ele carregou. A gente carrega a nossa, e às vezes é tão pesado, não carregamos mais, Jesus já carregou, quando nós carregávamos, era tão pesado. Imagine os pecados do mundo inteiro, daqueles a quem ele ia perdoar, nas costas dele. Nenhum ser humano aguentaria. Se Jesus fosse apenas humano, não teria valor. Ele não aguentaria. Ele teve que ser Deus, tinha que permanecer sendo Deus, para aguentar a carga e os seus pecados nas suas costas. Ele teve que ser divino para tornar válidos seus sofrimentos. Veja o seguinte, se você estiver sofrendo muito, se você for um pecador que ainda não entregou a Jesus os seus pecados para ser perdoados, eu posso até tentar sofrer por você, mas o meu sofrimento não te livra de nada. Não livra. Ele tinha que ser Deus para que o sofrimento dele pudesse ser comunicado a você. Para que o sofrimento dele pudesse ser aplicado a você. Eu não posso sofrer por você. Ninguém pode sofrer por ninguém. Pode no máximo derramar lágrimas, mas o sofrimento de alguém não pode ser transportado para ninguém. Mas as coisas boas, a nossa salvação que veio por causa do sofrimento de Jesus, pode vir até nós, porque ele era divino, ele era Deus também. E por que, mais uma vez, ele teve que ser divino? Para satisfazer a justiça de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem um altíssimo padrão moral de vida. Ninguém aqui nessa sala, nesse salão, nem eu, nem vocês que estão aqui na frente, nem lá atrás, ninguém chega no modelo, chega no nível que Deus quer. Ninguém. Deus tem um nível muito alto, incapaz para o ser humano alcançar. Incapaz. Deus exige perfeição. Quem é perfeito aqui? Levanta a mão. Ninguém é perfeito. Deus exige que você seja perfeito. Como nós não somos perfeitos, nós temos uma natureza pecaminosa, sempre nos leva para o pecado. Como nós poderíamos ser salvos? Como nós poderíamos chegar a esse padrão de Deus e sermos aceitos? E aí? É aí que entra Jesus como Deus. Porque Jesus, ele cumpriu tudo aquilo que Deus queria. Jesus, como eu disse no começo, obedeceu tudo que Deus queria que fosse obedecido. Jesus, ele foi perfeitamente justo. Ninguém encontrava um defeito em Jesus. Então, como Jesus se fez justo pelas suas próprias obras, pelos seus próprios méritos, porque ele era Deus também, nós, como não somos justos, se quisermos ser aceitos diante de Deus, o que é que nós temos que fazer? Nos juntar a Jesus. Porque a minha injustiça é lavada pela justiça de Cristo que vem viver em mim. Quando Cristo vive em mim, aí sim eu sou justo. Mas por causa de mim? Por causa de Cristo que vive em mim. Paulo disse, esse viver que agora eu vivo, não sou eu, mas é Jesus que vive em mim. Por isso que é importante o ser humano aceitar a Cristo pela fé, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque a menos que você aceite a Jesus, você nunca vai chegar no padrão de Deus, nunca. Você nunca vai conseguir ser aceito por Deus, porque Deus exige perfeição. O melhor a fazer é parar de lutar, parar de tentar ser bonzinho para agradar a Deus e se render, render a vida a Cristo. E aí Jesus vem viver em nós e nós agora somos justos por causa de Jesus. Nós somos santos porque Jesus é santo e vive em mim. Nós somos perfeitos porque Jesus é perfeito e vive em mim. Eu sou justo porque Jesus é justo e vive em mim. Eu sou bom, não por causa... Eu não sou bom, mas eu sou bom porque Jesus vive em mim. eu sou aceito por Deus, não é porque eu sou bonzinho, porque eu faço boas coisas, porque eu dou um pacote de creme crack para alguém que bate na minha porta, mas é porque Jesus vive em mim. Eu sou aceito por causa de Jesus. Eu sou amado por Deus, não porque eu sou bonito, é porque Deus, Jesus, é amado por Deus. Eu sou filho de Deus, não porque eu nasci de Deus. Eu nasci de Deus em Cristo. Vocês notam que Jesus é o único filho de Deus. Único. Nós somos filhos de Deus quando nós estamos em Cristo. O segredo da vida cristã é estar em Cristo. Todas as bênçãos vêm para Cristo. Quem está com Ele recebe, quem não está com Ele não recebe. Naquele grande dia em que Jesus vai voltar nos céus, ao som de trombetas dos anjos, as nuvens se abrirão, o céu se abrirá, Ele virá e Ele chamará a sua igreja, e aqueles que irão não são os bonzinhos, não são os crentões, não são os pastores, não são os padres, não são os santos, os líderes de igreja, não são as freiras, não é ninguém. São apenas aqueles que única e exclusivamente têm Jesus como seu Senhor, como seu Rei. São esses que vão casar-se com Jesus nos ares. Por isso que ele tinha que ser Deus também. Um pequeno rei humano e divino. Como você vai responder a isso? Primeiro, o casamento de José com Maria. Como você está se relacionando dentro do seu casamento? Tem sido uma área tão alvo assim das setas do maligno? Você tem checado a sua relação com sua esposa? Você permite que suposições coloque desavenças ou desacordos ou faíscas na relação? O que é que houve? Deixa lá. Você acha, você é daqueles que, por causa de alguma coisa que você acha que aconteceu, permite que a sua relação seja balançada? Como você lidar com as pequenas coisas do seu relacionamento? Como você lidar com as pequenas coisas que não são conversadas no dia a dia? Você é daquele que tem aquele sacão de Papai Noel, vai guardando. Chega um momento que você chuta o pau da barraca e não dá mais. Às vezes por coisas que poderiam ser resolvidas, por suposições, por achismos, uma relação de anos, unida por Deus, vai por água abaixo. Porque nós, como José, acreditamos naquilo que não existe até então, e também, em segundo lugar, não ouvimos a voz de Deus. Às vezes Deus levanta o que quer que seja, quem quer que seja, para dizer: continue no caminho, preste atenção nisso, você está assim, olha aquilo outro. E como José, nós deveríamos, eu vou melhorar, mas não. Nós nos fechamos e não ouvimos as vozes dos anjos. Chequem seu casamento. Chequem sua relação com a sua esposa e seu marido. Cuidado. Cuidado, nós estamos em perigo. O diabo destruiu uma família, acabou-se a sociedade. Uma família sem sociedade perde os padrões. Um filho sem ser criado por pais não obedece a patrão, a autoridade nenhuma. A célula mais importante é a família. Família estruturada, igreja estruturada, sociedade estruturada. Família acabada, igreja acabada, mundo acabado. De lá para cá, mundo acabado, porque a família está acabada. Chequem. Em segundo lugar, primeiro essa questão da família. Em segundo lugar, Jesus é homem. Ele morreu, mas está nos céus com um corpo. Ele ainda é um homem, um corpo. Ele sabe o que é padecer. Hebreus fala. Você está triste, por que você não recorre logo a Deus? Você se sente cansado, sua alma não sacia mais, por que você não recorre a Deus? Por que quando as coisas apertam, você não se entrega a Jesus, não se entrega a Deus? E por que você tem que esperar as coisas apertarem para se chegar a Jesus? Ele entende. E agora olha o que eu vou dizer. Mais do que seu esposo, do que sua esposa, do que sua mãe, seu pai, Jesus lhe entende. Por que quando nós estamos no estreito, nós procuramos tudo e todos, e quando tudo e todos se acabam e se transformam em nada e coisa nenhuma, aí nós procuramos a Deus? Por quê? Se ele me entende como ninguém, ele me entende, ele foi, sofreu, ele foi traído, recorram a Jesus. Por outro lado, ele é Deus, só ele pode lhe ajudar. Não pegue atalhos, não pegue caminhos que visualmente são caminhos mais belos. Cuidado com o caminho largo, cuidado com a vida boa, cuidado com o fácil, cuidado com o suborno, cuidado com molhar a mão, cuidado com o que vem facilmente, cuidado com a mentira, cuidado com a cara de pau, cuidado com os amigos que não prestam, cuidado com todo mundo passando a mão na cabeça, cuidado com a vida boa demais, cuidado com a rede, cuidado. A Bíblia diz: o caminho para o inferno é largo, muitos vão por ele que nem sente. O caminho de Deus é estreito, muito estreito, muito difícil de passar por ele. Recorram a Jesus. Certa vez, Jesus disse para os discípulos, alguma coisa nesse sentido de dizendo que para o rico, aquela passagem dizendo que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí certa vez os discípulos disseram: ah, então é impossível para os homens, Jesus. Aí Jesus disse: aprenderam agora. É impossível. Aprenderam. É impossível. Mas os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Queria eu que todos nós entendêssemos que Jesus é homem, que me entende, que intercede por mim, mas que também é Deus, que é o único que pode perdoar o meu pecado. Você já tem Jesus como rei da sua vida? Você já tem Jesus como seu salvador? Você já tem Jesus como aquele a quem você recorre? Eu desafio a você a ser um súdito do rei, a ser um escravo do rei, a ser um servo do rei Jesus. Vamos fechar nossos olhos e orarmos a Deus, a Jesus, o ainda pequeno rei humano e divino. E aí, nas três coisas que eu lhes falei, queria que você pensasse. Primeiro, seu casamento, seu noivado, seu namoro, sua relação. Como anda? Em que está fundamentada, fundada a sua relação? O que é que sustenta? Como você tem lidado com os problemas? Como você tem lidado com os ciúmes? Como você tem lidado com as coisas que enferrujam e corroem aos poucos uma relação? Como é que você tem lidado com isso? Vai ser preciso um anjo descer e falar no seu ouvido para você tentar restaurar o que se perdeu, o ferrugem, aquele saco que já está quase cheio de pequenas coisas se transformando numa grande coisa. Vai ser preciso um anjo descer, uma intervenção miraculosa de Deus, ou a sua voz através de homens não seria suficiente? Os noivados, quando o anjo chegou, disse para José para ele tomar a sua mulher, restaurar, dar o nome de Jesus, mas também disse: segura as pontas, José, não tem relação Não tenha, porque não pode. Até que oficialmente ela seja dada a você, você não pode, acabou. Ah, queridos, como é difícil. Nossos jovens, nessa época, nesses dias, se manterem puros para o casamento. Como é difícil. Como é difícil a um jovem não se vender para a ideia de que tem que ser o garanhão. Como é difícil para uma jovem não se dar para alguém que ela acha que vai casar. Porque vai. Como é difícil para nós jovens. Se você é namorado, noivo, ou casado e pula cerca, clame pela misericórdia de Deus agora. Clame pelo amor de Deus, as misericórdias dele. Se você não tem conseguido se manter puro para o casamento, clame a misericórdia de Deus. Clame por ajuda de Deus. Peça a Deus que feche as portas das oportunidades de atravessar o sinal. Peça a Deus que lhe dê força, que lhe ajude, ou separa se não aguenta, mas se mantenha puro. Restaure sua vida. Seja um jovem puro diante de Deus. Dentro dos propósitos de Deus. Nós casados, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos clamar a Deus forças para guiar nossos olhos, prendê-los, colocar cabrecho em nós, como um cavalo que precisa ser guiado. As esposas, que às vezes por falta de carinho do esposo, simpatiza por um outro alguém. Isso é real, isso é mundo, isso se chama planeta, isso se chama natureza humana, isso se chama gente, isso se chama natureza pecaminosa, isso se chama pecado. Nós estamos submersos nessa natureza, nesse mundo que jaz no maligno. Nós precisamos da graça de Deus para não nos contaminar. Nós precisamos da ajuda de Deus para fazer como Daniel. Não se contaminar com as finas iguarias do rei, do mundo. Não se manchar com a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Se você já foi além, já avançou o sinal, já pulou a cerca, peça misericórdia de Deus e se comprometa em, a partir de então, permanecer puro até o dia em que Ele lhe dará o sexo como um presente e não como um peso, que certamente tem sido para aqueles que pularam a cerca ou atravessaram o sinal. Nessa área do casamento, nós precisamos da graça de Deus. Ore a Deus. Primeiro, porque ele sabe o que é ser tentado. Ele foi tentado por Satanás. Por isso você pode orar por ele, a ele. E porque ele é Deus, você pode recorrer a ele. Ore ao Senhor. Por que você não toma a atitude de ser servo do Rei Jesus? Entregando sua vida a Cristo, se comprometendo a viver a vida que Jesus quer para você, fazendo parte do time de Jesus, caminhar o caminho que é Ele mesmo, congregar em uma igreja em que existem pessoas pecadoras também, mas que estão tentando acertar aos trancos e barrancos, vão caminhando pela graça do Senhor. Por que você não toma a decisão de entregar sua vida a Cristo, de comprometer sua vida a Cristo? Talvez o casal de namorados dizer agora: Senhor, nos ajuda, nós queremos nos manter puros diante de agora em diante. O noivo, Senhor, nos ajuda. Nós queremos nos manter puros. O marido dizer, Senhor, me ajuda a amar minha esposa. Ou a mulher dizer, Senhor, me ajuda a reconquistar o meu marido. Correr atrás novamente por ele. Senhor, porque tu és homem, tu sabe o que nós passamos. E porque tu és Deus, tu pode nos livrar. Bendito seja o teu nome. Sopra o teu Espírito diante de nós. Dentro de nós. Na nossa frente. Que Jesus, o Rei, o pequeno Rei, possa reinar em muitos corações aqui. Para a expansão do reino dele mesmo. Para a glória do Senhor. Amém.